cangueiros. Diretamente das vielas daqui, não vejo ordem, só regresso em sequela. Em prol da favela com time pesado, nós chega no front passando o recado. Que viemos pra botar respeito na porra do game que tá bagunçado. Querem progresso sem união, querem a favela arrastando no chão. Querem meus mano mendigando espaço por 15 minutos de fama e não. Somos mais que coadjuvante, somos pilar na gangorra maldita. E num momento que um pula da vaca, tua queda de cima vai ser infinita. Acorda pra vida, rap é responsa, faz parte do sangue do teu dia a dia. Ninguém tá na porra de embalo, não pago de estrela e tá aqui minha padrinha. Ele é só gangueiro, fileiro, acima de tudo só pai de família. Trazendo verdade versus sem massagens. Dificuldade que passa na vida, cês querem o quê? Rap rotulado, universitário tipo sertanejo. Lamento pra bosta da mídia, mas essa tua moda não compra os guerreiros. É só verdadeiro, várias quebradas, veneno escorrendo em cima do papel. Nada de mentira, tudo que nós pega é histórias de vida e o amargo do inferno. Do céu, vem minha inquietação. Aqui na terra tirado de louco, mas o espírito quietação. Fiel a mim, meio a tanta encenação. Não é fácil enxergar nessa densa cerração. Cabeça quase tava cheia de neuroses. Propostas batem na porta, não posso ouvir suas vozes. Sem chances pra fraquejar, vou gaguejar, vou manejar. A caneta como meio de resistir aos manjar. Que na real é armadilha pra atrasar. Tapa nas costas é uma forma deles procurar o lugar pra desfaquear. Ingratidão é o que te dão e é o que há de mais presente na mente e coração das cobras e onças. Pra mim o rap é responsa, aquele que tem ouvidos pra ouvir, então que ouça. Facção RS chamou, eis-me aqui, nós não gela. Vila Elza é minha quebrada, gangueiros da fiel. A tristeza nos transmite lições pra vida inteira. Com destreza e firmeza quando baixa essa poeira. Eu tô ligeiro, verdadeiro, sou guerreiro e vou pro pódio. Esse mundo que tá uma merda, ou são os merda, só o ó. Os maloqueiros, rueiro, los gangueiros da viela. Correndo pra chegar em primeira, esse é o enredo da favela. Como diria Nelson Mandela, eu nunca perco, se não ganha, claro, aprendo. Mesmo provando o veneno desse mundo que tô vendo. Assim, vê se não treme, sem perder as horas do tempo. Business of the game, na gíria do gueto. Negócio em vez de jogo, rap em vez de crime, né? Meu time sem brinca com fogo. Entre o mal e o bem, o equilíbrio que vai na balança. Tentando ser bom em meio ao caos e a vingança. Quem espera sempre alcança. Em cada gota de suor, fé e determinação na busca do seu melhor. Aqui é rap, titio, não é brincadeira não. É só rajada no sistema de ponto 50 nos camburão. Agora é pólvora na polícia, sou eu o elemento. Sou contra das milícias, sempre defendendo o gueto. Tô cansado de ver esculacho na porta de casa, não é bom lugar. Agora o rap voltou com a PT na tua cara, tô aqui pra cobrar. Tantos anos de sofrimento, tanto tempo de esquecimento. É só descaso e opressão, inoperância dos governos. Mas eu assumo a responsa, então vem, vem comigo. Pode se preparar, sou teu pior inimigo. Aquele que o sistema não consegue derrubar. Aquele que fez as favelas se articular e se organizar. Agora tamo preparado, então pode vir contra. Que é gangueiros da viela, bota tudo na minha conta. Direto da zona norte de Porto Alegre pro resto do mundo. Elemento banca forte, vamos junto, vagabundo. Rangueiro das vielas, becos e favelas, estourando as panelas, que não cola, Zé Ruela. Desce seco na goela, verdade é que dita. Agora cresce os olhos e vê que tão bem na fita. Família, saúde, humildade, parceiro, é isso que me importa, não a porra do dinheiro. Isso aqui não é união, então me mostra o que tu é. Ser do rap não é suzaca, essa larga é boné. São seis mentes engatilhadas, mandando pedrada nesses boto fé. Se chamou na escola lá, não importa o lugar, nem pra quantas pessoas. Nas condições nós iremos colar, seja no sol ou também na garoa. O gueto representa, não importa as circunstâncias. Tão falando de respeito, usando droga na frente de criança. Geração do século 20 com pouca gente pra se espelhar. Onde três manos chama no portão, é dois pra roubar e um pra trampar. É muito fácil ver me rotular, sem ter noção da minha necessidade. Pra sua tristeza, sistema, mas vai que agora com os 30 de idade. E nós não entrar no seu jogo sujo, papel e caneta, nossa malandragem. Não aceitei da quebrada todos os convites. Se tivesse aceitado, não passaria dos 20. Sou jogador da rua, louco, eu sei. Não vai dar pra errar. Kamikaze em cada viela, buscando o seu lugar. E a tua sorte é que nem todos que sentar o dedo. De manhã cedo, um trampo resolveu buscar. Aprendizado de gangueira que é poesia. E os farda mordido, meus versos tu não algemar. Cada rajada que sai da minha bique, eu sei que é difícil pra pôr na tua rádio. Porque não sustenta a tua podridão. E na sequência não lota o estádio. Então sai, que a favela tá online. Rojão três tiros, cantai, que aqui a gente se protege. Familiares impedem, mas vários se perdem. Pelas peças e o ouro, não tem vez de giroflex. Fora as mães de família, que trabalha em dobro. Essências da viela, e por elas eu corro, yeah.